você confere o melhor do Arrocha. Esfrega que é Arrocha, sempre com as melhores pra você. Quem tem amigo corno, por favor, levante a mão. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um gritão. Essa modinha é pra tocar no paredão. O DJ que tá tocando tem cara de Ricardão. Lelele, lelele, traz a panelada. Taquei o corno com a cabeça enfeitada. Lelele, lelele, traz a panelada. Lá vai o corno com a cabeça enfeitada. Tem corno professor, cantor e deputado. Chifre igual consórcio, um dia até contemplado. Tem corno motorista, mototáxi, gari. Eu tenho certeza que hoje tem corno aqui. Abraça, abraça, abraça o corno, não deixe ele fugir. Abraça, abraça, abraça o corno, segura ele aí. Abraça, abraça, abraça o corno, não deixe ele fugir. Abraça, abraça, abraça o corno, segura ele aí. É o marroqueiro e seu batidão. Quem tem amigo corno, por favor, levante a mão. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um gritão. Essa modinha é pra tocar no paredão. O DJ que tá tocando tem cara de Ricardão. Lelele, lelele, traz a panelada. Taquei o corno com a cabeça enfeitada. Lelele, lelele, traz a panelada. Lá vai o corno com a cabeça enfeitada. Tem corno professor, cantor e deputado. Chifre igual consórcio, um dia até contemplado. Tem corno motorista, mototáxi, gari. Eu tenho certeza que hoje tem corno aqui. Abraça, abraça, abraça o corno, não deixe ele fugir. Abraça, abraça, abraça o corno, segura ele aí. Abraça, abraça, abraça o corno, não deixe ele fugir. Abraça, abraça, abraça o corno.